Nesta apresentação enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Álvaro Barbosa, docente do curso de Som e Imagem da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, fala sobre indústrias criativas e relembra que não são as cidades que são criativas, mas sim as pessoas que nela habitam. Queria começar por agradecer por me terem convidado para vir. Eu não sou um orador habitual, né, em intervenções desta natureza. Eu presumo que a razão por que me convidaram é a temática portanto, desta apresentação. Tem a ver com o que designaram como cidades criativas. Eu sou o coordenador, diretor do curso de Som e Imagem da Escola das Artes da Universidade Católica e, portanto, tenho estado à frente de um projeto ao longo de 12 anos de tentativa de criar um modelo diferente de escola de artes que, de alguma forma, procura a indústria e o mercado com os alunos que estamos a formar. Portanto, eu costumo muitas vezes falar com os colegas, por exemplo, da Escola de Belas Artes aqui do Porto, da Universidade do Porto, e não sendo isto uma explicação que talvez faça muito sentido, mas talvez seja uma pista para perceber a diferença que existe entre a Escola das Artes, nomeadamente o departamento onde nós estamos, e a já existente e tradicional Escola de Belas Artes da Universidade do Porto. Eu diria que, de alguma forma, os alunos da Escola de Belas Artes da Universidade do Porto procuram a arte, então vão em direção à arte, e os nossos alunos partem da arte e entram no mercado numa diversidade enorme de opções que hoje em dia não é simples de classificar, quer dizer, do ponto de vista, até porque o mercado, naquilo que nós poderemos chamar, e é uma expressão que eu prefiro, se calhar em vez de indústrias criativas, mais as indústrias culturais, e explicarei já porquê, não é propriamente se quisermos pensar no mercado, na indústria, não é propriamente um mercado estruturado, não é? Muitas das pessoas que trabalham nesta área não fazem carreiras como noutras áreas mais tradicionais, em que ingressam em instituições que têm as carreiras muito bem definidas e podem evoluir. Muitas vezes são produtores, freelancers, pessoas que trabalham. Aliás, que é a natureza do trabalho cada vez mais para todos. Pronto, mas eu então começaria por falar um pouco sobre aquilo, como é que nós vemos esta ideia que agora está tão em voga, não é, das indústrias criativas. Eu penso que se pode colocar em relação a este novo movimento, não é, das indústrias criativas e todas estas oportunidades que de repente aparecem de financiamento aqui na cidade do Porto, e esta ideia que a cidade do Porto pode eventualmente vir a ser um cluster daquilo que se chama indústrias criativas, eu penso que não há aqui originalidade no facto disto surgir. Portanto, nós sabemos que em Inglaterra que houve em determinado momento um grande investimento e um grande apoio naquilo que foi designado como indústrias criativas. Isto é uma problemática que já quase há duas décadas que se fala, não é? E eu, na minha ideia, penso que estamos um bocado a reboque destas iniciativas que se verificou que em Inglaterra tiveram algum êxito e de facto, talvez onde o modelo daquilo que é a definição das indústrias criativas, desculpem lá, eu tenho isto aqui aberto, não tenho nada a ver, mas portanto, em Inglaterra é onde de facto está mais bem definido e mais bem pensada esta problemática das indústrias criativas. Portanto, existe uma definição que corre em toda a documentação que possam procurar sobre indústrias criativas. Foi isto que os colegas que fizeram o estudo para a CCDRN se basearam em primeiro lugar, não é? Que é esta ideia de que as indústrias criativas são aquelas que são baseadas essencialmente naquilo que é a propriedade intelectual. Portanto, por outras palavras, são as indústrias que vendem o talento, as ideias. Eu costumo dizer à minha namorada que o chocolate não engorda, quem engorda é ela, não é? E é a mesma coisa aqui, que as cidades não são criativas, as pessoas que estão nas cidades é que são criativas, a cidade em si mesma é uma abstração que não é capaz de criatividade nesse sentido, não é? Portanto, e isto, eu estou a dizer isto não é para ser engraçado, é porque de facto o problema central daquilo que se designa como indústrias criativas é que porque é que nós queremos financiar, porque é que nós queremos apoiar esta área? Não é só porque existe um potencial de negócio, é porque de facto esta área precisa de ser apoiada, porque é baseada, todo o negócio é baseado em algo que é intangível e o mercado não está preparado para isso. O mercado está preparado para o comércio de bens que possam ser replicados e que possam ser vendidos e que gerem modelos de negócio que estão, portanto, bem difundidos. Quando se começa a pensar em criar uma produtora em que, essencialmente, o bem que se está a vender é o talento individual de uma pessoa, isto não é replicável facilmente. E não estamos a falar do mesmo tipo de modelo de negócios. E eu penso que isso é o primeiro equívoco que está a acontecer. Eu tenho ouvido dizer muitas vezes que as indústrias criativas são aquelas indústrias em que se podem fazer coisas criativas que podem ser vendidas. Coisas, as coisas. As pessoas estão a pensar no objeto final que pode ser vendido. Isso, de facto, é um modelo, mas é assim, para perceberem o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar, vamos pensar no caso, por exemplo, de uma banda de rock, uma banda de música rock. Apoiar uma banda de rock para eles criarem um novo disco que pode vir a ser muito interessante e mudar aquilo que nós ouvimos e que é a cultura popular, é algo que me parece ao abrigo do que deveria ser o apoio dos governos às indústrias criativas. Apoiar a editora dessa banda de rock a criar um modelo mais sustentável e um modelo mais robusto da venda dos CDs que resultam deste trabalho criativo, não me parece enquadrável dentro daquilo que devia ser o apoio às indústrias criativas. E eu penso que é esse o grande equívoco que está a surgir aqui e que, de repente, quando aparece o governo regional, se quisermos, que é a CCDRN, a dizer, nós apostamos como uma das grandes áreas para o Norte, a área das indústrias criativas. Aparece uma série de pessoas a quererem enquadrar-se e encaixar-se aqui e uma série de propostas. E muitas delas não são propriamente propostas que tenham a ver com o processo criativo, nem com a criação de infraestruturas ou a criação de apoio a métodos e outros processos que permitam que as pessoas desenvolvam e tenham um período para encontrarem aquilo que é mais importante no mundo globalizante hoje em dia, que é um fator distintivo nas suas ideias. Estão a tentar encontrar aqui oportunidades e é por isso que se fala muito do software. E quando se começa a falar do software, pode estar a falar de muitas coisas diferentes. Por exemplo, uma das grandes... eu assisti a algumas conferências sobre indústrias criativas em Inglaterra, alguns anos antes de se começar a falar nisto cá em Portugal. E havia sempre este grande dilema. Havia quem defendesse que se deviam chamar indústrias culturais e não indústrias criativas. Porquê? Para pôr o ênfase, precisamente, na ideia da cultura. É que, quando se começava a falar de indústrias criativas, por vezes aparecia a indústria automóvel. A indústria automóvel é das indústrias mais criativas que há. É uma das indústrias que mais patentes têm registadas, precisa de uma criatividade enorme. De facto, sim, mas do ponto de vista do negócio, não se enquadra neste âmbito. Isto trata-se de um apoio que se está a tentar dar para, digamos assim, dar suporte a uma área para estar em igualdade de circunstâncias no mercado, poderá não ter a sua entrada muito facilitada. Porque, de facto, o mercado não privilegia este tipo de modelos de negócio, não é? Isto é uma realidade muito prática. Eu vou só muito rapidamente falar sobre uma experiência que tivemos muito recentemente. Nós, na Universidade, na Escola das Artes, temos uma incubadora de negócios. Uma incubadora para os alunos que... Aliás, um dos resultados do estudo é que dizem que as pessoas que saem das universidades estão a pôr muita gente cá fora nas áreas criativas, mas que elas não estão a criar negócios, não estão a criar empresas, não têm empreendedorismo, não praticam o empreendedorismo. A nossa experiência é contrária. A nossa experiência na Escola das Artes é exatamente oposta. O que nós temos verificado é que quase, eu diria, mais metade dos alunos que durante o período do curso de estudo trabalharam, fizeram grupos de trabalho que funcionam muito bem, quando acabam, a primeira expectativa que eles têm é poderem dar continuidade a esta dinâmica de trabalho em grupo com as mesmas pessoas e criarem pequenas produtoras. E nós, no decorrer disso, criamos uma incubadora de negócios de empresas, que chama-se Aquário de Som e Imagem, para dar apoio aos nossos alunos. Portanto, e esta é uma de muitas iniciativas que nós tivemos que criar para complementar a formação do nosso curso, porque as coisas de facto não surgiram de forma linear, se quisermos. Quer dizer, inicialmente nós começámos com a ideia de criar uma estrutura universitária com uma formação tradicional, com um percurso, mas ao longo do tempo fomos percebendo que era preciso todas estas iniciativas satélites. Eu até tenho aqui um pequeno gráfico que ilustra de alguma forma isso. Portanto, isto aqui é a nossa estrutura do nosso curso, não é muito relevante para este efeito, mas só para perceberem que isto aqui é a estrutura que nós temos em prática do curso, que vai de uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, mas paralelamente existe uma série de coisas que nós tivemos que dinamizar e que tivemos que criar para estimular aquilo que se entende como empreendedorismo, não é? E passa desde estimular tanto produção extracurricular como a produção curricular. Eu diria que o trabalho que se faz fora das aulas é mais importante, por vezes, do que aquilo que se faz em aula. A organização de festivais e iniciativas que trazem pessoas, iniciativas como esta, que trazem a discussão e a reflexão à universidade. Esta Aquário aqui é uma incubadora de empresas. Tivemos a necessidade absoluta de criar um centro de investigação, um centro de investigação em ciência e tecnologia das artes. Temos cerca de 50 doutorados a fazer investigação. E tudo isto em articulação dá um complemento que permite fazer com que as pessoas cheguem ao mercado de trabalho numa perspectiva neste sentido que o Carlos Martins dizia aqui que nesta entrevista que vocês fizeram, que de facto não existe, mas nós como micro-experiência temos a experiência contrária, temos o resultado contrário. Agora, é preciso ter uma consciência do seguinte: nós somos uma escola muito pequena, nós somos 300 alunos, somos uma insignificância no universo, e se calhar só por isso é que é possível funcionar desta forma. Portanto, eu ia ainda há pouco falar só de um pequeno episódio que de alguma forma também traduz aquilo que eu acho que é o momento que estamos a viver aqui no Porto. Eu penso que saberão que existe um protocolo com a Universidade de Texas Austin, promovido pela Fundação de Ciência e Tecnologia, de apoio, de intercâmbio, de colaboração com as universidades portuguesas. Existe uma área que é a área dos digital media, em que a Universidade do Porto faz parte, e mais uma série de parceiros. E a premissa original deste acordo, segundo me foi explicado várias vezes pelos colegas da Faculdade de Engenharia, é que pretendia-se que a Universidade de Texas Austin fizesse uma espécie de coaching às universidades portuguesas, no sentido de eles aprenderem a funcionar pela lógica dos americanos. O professor Alberto Castro há bocado dizia que nós muitas vezes adaptamos mal os modelos por causa da escala, e é verdade. Há uma comissão de pessoas da Universidade de Texas que veio cá a Portugal e começou a fazer um diagnóstico e a tentar perceber como é que eles nos poderiam ajudar, como é que eles poderiam fazer o coaching que nós precisamos, porque não estamos habituados a ver estas coisas que se fazem no estrangeiro. Numa dessas visitas que eles fizeram aqui, eles chegaram cá e o objetivo deles era precisamente, desta ação, era precisamente ajudar aqui a cidade do Porto e a Universidade do Porto a orientar-se na área dos digital media para se tornar uma referência, de acordo com o que eles conseguiram fazer lá em Austin. E eles, numa das visitas que vieram cá, tiveram em várias reuniões, o diagnóstico também, a Católica também esteve lá, para eles perceberem qual é que nós estávamos a fazer. E depois à noite foram sair, e o colega das Belas Artes, o Heitor Alvelos, foi sair com eles e levou-os ali ao... Como é que se chama aquilo na Casa da Música, que é aquele evento mensal que eles fazem? O clubbing, então. Levou-os ali ao clubbing. E eles chegaram lá e, de repente, vêm-se no meio de uma dinâmica inesperada, cheia de pessoas, cheia de estrangeiros. O clubbing está sempre cheio de pessoas que é quase um ambiente quase cosmopolita internacional, quando está lá dentro. E os tipos ficaram assim um bocado... Quer dizer, não estou a ver em que é que vocês precisam de ajuda. Quer dizer, obviamente isto é um exemplo, mas eles não estavam... Foi completamente inesperado para eles. E eu, realmente... Será que a cidade do Porto tem tanta falta de iniciativas que precise de uma comissão de universitários americanos de uma cidade no Texas, que é equivalente ao nosso Alentejo, para nos vir fazer coaching? Eu julgo que não. E a realidade é que não. E as pessoas que, principalmente hoje em dia, a vida universitária é muito compatível, não é? Com Bolonha isso também facilitou. E o professor Alberto Castro também falava dessa ideia do Erasmus. Eu concordo, faz-nos muita falta ter mais colegas estrangeiros aqui entre nós. E as pessoas habituam-se a estar nas outras cidades como iguais, não é? Como pares. E nós temos lá empresas na incubadora que 70% do volume de negócios deles é para os países escandinavos. Nem sequer trabalham para Portugal. Portanto, é talvez esta a perspectiva que eu acho que valia a pena ter e perceber que não há razão nenhuma para que nós não possamos tirar partido daquilo que já está instalado na cidade, e é muita coisa, de facto. E há projetos, inclusivamente agora também a reboque deste financiamento enorme que vai haver, que vão estar instalados e que vão ser muito importantes. O projeto Art Club vai trazer uma dinâmica muito interessante ao mercado Ferreira Borges. Mesmo por trás tem o projeto da Fábrica das Artes da Fundação da Juventude. Vai haver o Serralves também está a fazer um programa de incubação. Então há uma série de projetos. O Teatro Nacional São João tem imensas, tem falado com o José Mato Silva, tem falado que existem imensas ideias de fazer animação na cidade, que estão à espera de uma oportunidade de apoio e se calhar alguma sinergia com os parceiros. Portanto, e nós o que temos que fazer basicamente é uma coisa muito simples, que é iluminar esta falta de sentido de comunidade latino, que eu acho que não é português, é latino, não é? E perceber que, se calhar, só pelo somatório das coisas que já existem, já temos condições muito interessantes, e era muito importante, e eu isso concordo 100% com o professor Alberto Castro. Não sei se o Erasmus é a bandeira que é preciso, mas era muito importante que começasse a vir mais pessoas aqui ao Porto, sobretudo da Europa, não é? Que são os nossos parceiros privilegiados. Eu vivi 7 anos em Barcelona e via, trabalhei e estudei lá, e vi a cidade catapultar-se precisamente porque no meu gabinete de trabalho tinha um tipo mexicano, um tipo austríaco. Isso, havia só um espanhol, mais um francês. Portanto, e isto dá uma perspectiva diferente. Todas as pessoas que estão cá também são depois embaixadores. Isso é a questão de fundo. E eu só para terminar, que eu penso que quanto tempo mais ou menos aqui ainda tenho disponível? 10 minutos? Ok. Pronto, eu falar. 2 ou 10? 2 já. Então pronto, eu concluí essa. Concluía só, então, só para dar uma pequena ideia de como é que, na prática, nossa Escola das Artes nos propomos a intervir. Portanto, nós, naturalmente, quando começou este processo da CCDRN, tentar perceber como é que... Eles, quando a primeira vez queriam falar connosco, diziam que queriam investir na área das indústrias criativas e queriam perceber como. E por isso é que fizeram o estudo que a Opium conduziu. Pela primeira vez que eles vieram falar connosco, nós já tínhamos algumas ideias do que é que íamos fazer para o nosso universo de 300, 500 pessoas que andam ali à volta, que é uma ervilha aqui no Porto, não é? Claro que já tínhamos em perspectiva ampliar uma série de recursos e de evoluir naquilo que já estávamos a fazer. O que nós colocámos foi o seguinte: nós vamos fazer isto. Isto faz parte, decorre das necessidades que temos, do trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos 12 anos. Obviamente, a partir do momento em que existe financiamento público e existe uma vontade política de investir nesta área, nós disponibilizamos para, mediante o financiamento maior, intervirmos com a experiência que já temos nesta área específica. E tornarmos a nossa experiência mais acessível à comunidade em geral, porque, na realidade, como compreendem, a Universidade Católica é uma universidade privada, 100% privada, não tem financiamento público nenhum, vive única e exclusivamente de projetos e das propinas dos seus alunos. Portanto, estas iniciativas de empreendedorismo e de incubação e tudo que nós vemos como uma ponte para o mercado de trabalho são, em primeiro lugar, orientadas para os nossos alunos. Ora, se nós vamos pôr essa experiência e esse know-how que adquirimos ao serviço público, naturalmente será também com financiamento público, porque não temos a missão de fazer o papel do Estado, não é? Como é natural. Portanto, e temos um projeto em cima da mesa, e é um dos projetos que foi considerado pela ADICT como um projeto âncora, que basicamente o projeto tem duas, e eu vou ser muito sintético em relação a isto para concluir, tem duas vertentes. Tem uma vertente que nós chamamos o Centro de Criatividade Digital. Mais uma vez, a criatividade não é digital, o digital não é criativo, mas pode ser criativo perante o domínio digital, e há muitas implicações que isso tem, que não tem nada a ver com qualidades, mas tem a ver sobretudo com os processos mentais e com a não linearidade, não é? Com a ideia de que nós podemos mais rapidamente concretizar. Temos em proposta ampliar aquilo que já temos no nosso centro, que passa muito por isto que já está aqui, mas com uma escala maior. Portanto, o que nós queremos ter é conjuntamente no mesmo espaço, e continuamos a achar que a presença física... Eu fiz a minha tese de doutoramento sobre comunidades virtuais, mas cada vez estou mais convencido que a presença física não se pode prescindir dela, não é? E as pessoas trabalharem em comunidades é fundamental. E queremos ter investigação, formação avançada, residências artísticas, incubação, tudo no mesmo espaço. Portanto, e queremos criar condições para isso. Mas, por outro lado, há aqui uma dimensão que queremos introduzir, que até agora não estava a ser feito da forma como achamos que poderia ser, que é a dimensão de tornar tudo isto disponível e tudo isto público. E estamos, então, neste momento, a negociar com a Câmara, que foram eles até que nos abordaram nesse sentido, a criação de uma espécie de uma plataforma pública de apresentação de trabalhos, sobretudo relacionados com a arte digital, que nós chamamos a Praça Multimédia. Será num espaço que ainda não está definido pela Câmara, mas que nós temos um modelo. Existem vários exemplos em várias cidades de coisas desse género, mas o modelo que nós achamos que talvez fosse interessante para nós e que vimos em funcionamento muito recentemente foi o ano passado em Los Angeles. E isto, obviamente, mais uma vez, não estamos a cair na lógica de adaptar com a mesma escala, porque não é disso que se trata, não é? Mas o modelo é interessante. Eles, em Los Angeles, numa parte da cidade, que, como também penso que foi dito pelos oradores anteriores, são cidades que, muito localizadas, portanto, Los Angeles é uma área metropolitana muito grande, criaram uma praça apoiada pela Nokia, a Praça Nokia, que é uma praça muito interessante, que é uma espécie de um espaço imersivo, onde é apresentado e é difundido. É mesmo à frente do Nokia Theater, que é um dos sítios onde se faz muitas das apresentações dessas mais mediáticas, dos Grammys e coisas do género, mas o mais interessante do que está dentro do teatro é o que está cá fora, que é este espaço público, que basicamente passa por um espaço imersivo de imagem, de vídeo e de áudio também, que as pessoas frequentemente acabam por esquecer o áudio, o facto de estarmos num espaço em que o áudio é imersivo, condiciona muito a percepção e a experiência. Portanto, e o objetivo é nós propomos-nos em parceria com um conjunto de atores aqui na cidade, alguns dos quais já sabemos, nomeadamente o Marco Cláudio é um deles, o Teatro São João também, mas criar um espaço não só para a difusão pública pela plataformas digitais de conteúdos produzidos por estes atores, que são alguns deles protagonistas dos projetos que foram considerados âncora pela ADICT, pela agência que foi criada, né? Mas sobretudo, e essa é que é a questão-chave, aberta à comunidade. Portanto, o que nós gostaríamos era que pudéssemos usar este veículo de difusão para fazer chegar ao espaço público físico e não virtual, porque para isso não é preciso infraestruturas, é preciso algumas infraestruturas, mas não desta natureza, o trabalho feito pela comunidade em geral, sendo que isto é um dos aspectos que nós consideramos mais importantes do ponto de vista sociocultural. Um exemplo, se calhar aqui não conseguem ver muito bem, mas este anúncio que está aqui neste momento, desta fotografia que eu tirei, isto basicamente é uma publicidade que eles estavam a anunciar naquele momento a um concurso de vídeos para telemóveis patrocinado pelo Spike Lee, e que ia ser precisamente, eram feitos precisamente para ser apresentado nesta praça. É um exemplo, é um modelo. Obviamente o nosso modelo será condicionado pelo espaço e pelas as condições e os parceiros que vão estar neste projeto. Mas pronto, no fundo é este, do ponto de vista prático e muito concreto, para além do projeto Escola das Artes, que nós já estamos a conduzir, e foi sobretudo sobre isso que eu vim aqui falar. Portanto, uma das coisas que me colocaram no e-mail foi que já não estamos à procura da discussão, queremos respostas. Portanto, queriam que viesse aqui, presumo eu, os convidados, dar respostas e caminhos e soluções. As respostas que tenho são as respostas do contexto onde estou envolvido, quer dizer, não tenho uma perspectiva muito global do que é que poderiam ser as grandes respostas do ponto de vista político, e, etc., mas tenho as respostas daquilo em que estou envolvido, com a pequena comunidade com que estamos a trabalhar, e no fundo são estas. Nós achamos que, em primeiro lugar, que a Escola das Artes, que instalámos aqui, que é um caso de sucesso, eventualmente não financeiro, mas devido que haja alguma Escola das Artes que seja financeiramente um caso de sucesso, portanto, mas que, de facto, estamos a conseguir pôr no mercado algumas pessoas com características diferentes daquelas que o ensino superior tradicionalmente punha, e já começam a haver outras instituições que têm formações semelhantes, o que nós consideramos ótimo. A concorrência e o mercado decidem, e é muito bom. E o que nós pretendemos agora é, no quadro deste novo financiamento e toda esta expectativa de que aqui na cidade do Porto se pode capitalizar o facto de aparentemente haver algum talento nas pessoas que cá estão, no fundo expandir um pouco o nosso processo, a nossa metodologia que temos utilizado até agora, com base nestes dois grandes projetos da âncora, não é? Que é o Centro de Criatividade Digital e a Praça Multimédia, que funcionarão em articulação com todos os outros projetos que forem relevantes e que estiverem disponíveis. Estamos em abertura total com qualquer parceiro para poder colaborar connosco. Pronto, e era o que eu tinha.